Olá, boas senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Uma boa noite para quem está ouvindo na quarta e uma boa tarde para quem está ouvindo no domingo. E essa é a segunda edição da retrospectiva 2012 do programa Lixeirinha. As melhores coisas que aconteceram em 2012 apenas no programa Lixeirinha. Não é uma retrospectiva do mundo, mas sim uma retrospectiva específica, direcionada ao que melhor rolou no programa Lixeirinha em 2012. Para os tripulantes que chegaram agora, a gente começou a semana passada a fazer isso, né? A primeira parte da retrospectiva 2012, e essa é a segunda parte. Eu tô selecionando aqui bem cuidadosamente o conteúdo que melhor representou o programa Lixeirinha em 2012. E não é pouca coisa, então por isso que eu resolvi fazer em duas partes. E quem sai ouvindo é sempre o ouvinte, né? Então tá isso, não tem mais nada pra falar. Eu recomendo que os tripulantes ouvintes apertem os cintos, porque a viagem vai ser longa e muitas vezes tortuosa. E é isso, uma boa noite para quem está ouvindo na quarta, uma ótima tarde para quem está ouvindo no domingo. Um ótimo 2013 para todos os ouvintes. 2013 promete. A gente realmente está pensando em reformular algumas coisas, acrescentar outras coisas. E sempre procurando trazer coisas inéditas para vocês. E realmente é muito prazeroso fazer o programa Lixeirinha. Eu gostaria então de aproveitar aqui e deixar meus agradecimentos ao André Canto, ao Alcântara, a toda a equipe da Unifran FM por me dar esse espaço, essa oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto muito e que eu faço de coração. E é isso, vamos então à retrospectiva 2012, segunda e última parte. E semana que vem tem mais, logo mais tem mais. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê. Se duvida não vê, Quem duvida nunca vê o óbvio. Se duvida não vê. Quem duvida nunca vê. Se duvida não vê. Quem duvida nunca vê. Se duvida não vê. Quem duvida nunca vê. Se duvida não vê. Quem duvida nunca vê o óbvio. Por gentileza eu só peço sua atenção. E minhas mãos da verdade cheias estão. Pois eu prevejo que a volta do Senhor se dê com Jesus roubou. Por gentileza eu só peço sua atenção. E minhas mãos da verdade cheias estão. Pois Deus me disse que a volta do Senhor vai ser com Jesus. Ao deixar a porta aberta, vamos entrar. te bater. Tanta crueldade que não cabe no universo. Devemos estar bem abaixo do inferno. O que está por trás dos teus olhos? O que bate dentro do seu peito? We'll be right back. me acabar nesta noite. Aproxima, nos prometemos.